Eu li com muita atenção a lei, estudei-a bem e, obviamente, foi através disso que foi criado um argumentário entre nós, tanto na parte da Junta de Freguesia, como também em colaboração com os elementos da Assembleia de Freguesia de Erval e Vila Franca da Beira, que foi criado e foi feito um argumentário que foi enviado, obviamente, foi aprovado em executivo da Junta de Freguesia, foi aprovado na Assembleia de Freguesia com uma abstenção, veio à Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade e foi aprovado igualmente também aqui nesta Assembleia Municipal por unanimidade. E aquilo que nós entendíamos e continuamos exatamente a entender o mesmo é que este processo tinha pernas para andar. O que quer dizer que havia condições para que estas duas freguesias pudessem ser desanexadas e passando a ser, como aliás eram anteriormente, duas freguesias autónomas. Bom, eu tive conhecimento pela comunicação social, não tive conhecimento formal por parte das entidades respectivas, nomeadamente dessa tal dita Comissão do Poder Local, foi pela comunicação social que eu tive conhecimento da notícia. Obviamente hoje estamos completamente às escuras sobre qual foi a razão ou as razões que levaram ao chumbo ou à rejeição deste processo não ter ido a bom porto e, sinceramente, ficámos e estamos desagradados. E, em particular, os vilafranquenses têm todas as razões para estarem desagradados. Há pouco o Sr. João Diniz, membro da Assembleia de Freguesia de Erval e Vila Franca da Beira, da União, disse aqui uma coisa que eu desconheço, sinceramente, nem por via formal, como disse há pouco, nem por via informal, eu não conheço as razões, como disse, ou a razão, porque este processo foi rejeitado. Eu terá dito aqui que, possivelmente, alguém lhe terá dado esse conhecimento, terá algum canal, porventura, dentro dessa dita comissão, que lhe terá dito possivelmente, que este processo não foi aprovado simplesmente porque, e espero bem que seja só essa a razão, porque eu peço também não há motivos para outras, a não ser uma que lá existia na lei, simplesmente porque havia divergências, havia diferenças na questão dos limites das freguesias de Erval e Vila Franca da Beira. Ora, se o argumento é esse, é um argumento pura e simplesmente falacioso. É falso. Este argumento é falso. Porque no argumentário, eu tenho isso lá, portanto, na Junta de Freguesia, que nós apresentámos, era dito e era demonstrado, tanto que os limites das freguesias de Erval e Vila Franca continuariam a ser exatamente as mesmas que foram definidas em 1988, a quando da criação da freguesia de Vila Franca da Beira. E eu mandava um mapa com isso. E mandava nomeadamente por escrito quais eram os limites que foram definidos nessa altura. E foi dito, está dito, que os limites iriam continuar exatamente a ser os mesmos e que não iria haver qualquer tipo de alteração. Bom, se o argumento é esse, cai pela base o chumbo desta desagregação. Espero bem que seja só esse o motivo, porque isso é perfeitamente desmontável, portanto, esse argumento. Bom, eu trago aqui um documento que também é uma recomendação, eu leio rapidamente, que também é uma recomendação a esta Assembleia Municipal e à própria Câmara Municipal e que diz o seguinte. O Executivo da Junta de Freguesia teve conhecimento, através da comunicação social, no dia 17 do corrente mês, de uma notícia acerca do processo de desagregação das freguesias transmitida pela 13ª Comissão Parlamentar do Poder Local, onde eram referidos quais os processos de desagregação das uniões de freguesias que teriam sido aprovados e quais os teriam sido rejeitados. Foi noticiado que esta Comissão aprovou 110 processos de separação, tendo havido 78 processos que não foram aprovados ou nem sequer foram votados. Para surpresa nossa, constatámos que o processo de desagregação da União das Freguesias de Erval e Vila Franca da Beira teria sido rejeitado. Torna-se para nós incompreensível esta decisão, já, já que, por um lado, o nosso processo foi submetido dentro do prazo definido. Por outro lado, o argumentário por nós apresentado aos critérios de apreciação definidos pela Lei nº 39/2021, de 24 de junho, foi bem elaborado e onde eram apresentadas com realismo as razões que justificavam a desagregação destas duas freguesias. Por fim, recordar que esta desagregação foi aprovada pelo Executivo da Junta de Freguesia, pela Assembleia de Freguesia, pelo Executivo da Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, onde recolheu um grande consenso, tendo sido votada por unanimidade, havendo somente uma abstenção. Numa segunda fase, foram pedidos mais elementos, nomeadamente dados financeiros, aos quais foram dadas as respectivas respostas dentro do prazo estipulado. Entre os dados apresentados, foi demonstrado que, entre outros, financeiramente, estas duas freguesias, caso fossem desagregadas, estaria assegurada a sua autonomia financeira através das transferências do Estado e da própria Câmara Municipal, para além de outras receitas. Dos critérios de apreciação exigidos na lei, nomeadamente no artigo 4º, ponto 1 e 2, o único, no nosso entender, obviamente, que Vila Franca da Beira não cumpria, tinha a ver com a inexistência, com a inexistência de um serviço associativo de proteção social de cidadãos séniores ou apoio a cidadãos portadores de deficiência. Este era o único critério definido na lei que Vila Franca da Beira não cumpria. De resto, os outros critérios cumpriam-se. Todos os critérios eram observados numa futura desagregação. Não se entende, pois, qual o argumento ou razões que levaram a Comissão do Poder Local a rejeitar a desagregação das freguesias de Herval e Vila Franca da Beira, já que, no nosso entender, reuniam as condições necessárias para poderem vir a ser, como anteriormente, duas freguesias autónomas. O Executivo da Junta de Freguesia, em sua reunião do passado dia 18 do corrente mês, deliberou por unanimidade pedir explicações à Comissão do Poder Local, a fim de poder ser esclarecido acerca dos fundamentos que levaram aquela comissão a rejeitar a desagregação destas duas freguesias, solicitando a reversão desta injusta decisão. O Executivo da Junta de Freguesia recomenda à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal que igualmente proceda neste sentido. Herval da Beira, 20 de dezembro de 2021.